caminhão, experiência. O inferno com as cabuetes que vão para a televisão. Deturar o povo. Opa, ué. O inferno é na terra. O inferno são as prisões. O inferno são as misera. O inferno são as cabuetes que vão para a televisão. Os demônios são os bichos da cara preta, que pega a gente, grita de marreta, tortura noite e dia, falta de documento, essa eu não aguento. Oiê, alá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, a lenda é a história que a gente conta. Conta quando a gente morre, vai para o céu e outros para o inferno. O céu é na terra, o céu é na terra. É para aqueles que têm a vida financeira definida, oh, definida, oh, igual da cordomia da vida. Oh, bela pá, para, para, oiê. O inferno é na terra, o inferno é na terra. O inferno são as prisões, o inferno são a miséria. O inferno são as misérias, o inferno são os caguetes que vão para a televisão. Deturar, caguetar o povão. O inferno é na terra, o inferno são as caguetes que vão para a televisão. Deturar o povão. Os demônios são os bichos da cara preta, que pega a gente e dá de marreta. Por falta de documento, é que eu não aguento. São racionais, os homens e as mulheres, e os animais são racionais, oh, para, meu anjo da guarda, sempre me avisa o que está para acontecer comigo, desde que eu te vi, como um bem te vi, que você ia me trair, dando uma de direitinha, dizendo isso e aquilo, eu como o otário, estava acreditando. No fim de tudo isso, você estava era me enganando. Oiê, estava me enganando. No fim de tudo isso, você estava era me enganando. Oiê, iê, iê. Oiê, iê, iê. Oiê. Porque você me contava, dizendo que fulano e ciclano estava te atacando. Eu como bobão, estava acreditando. O Chico que você me fazia, eu já imaginava, era a sujeira que você estava praticando. Eu como um otário, estava acreditando. Oh, yeah, yeah, yeah. eu já imaginava, era a sujeira que você estava praticando. Eu como galhudo já estava me conformando. Isso é a vida, é o destino de todos nós. Ah, destino de todos nós. Ah, destino de todos nós. Pode ver que ela é, a gente usa e joga fora o troço da mulher. Elas são mesmo que papel, se usa e joga fora o troço da mulher. Oh. Os homens e as mulheres e os animais são racionais, são racionais. Meu anjo da guarda sempre me avisa. Oh yeah, se levanta. Tu relembrou o piso desse galho. Eu queria ouvir essa fita aí, para aí. Depois que eu me satisfazer do seu valor, posso até já durar com você. Depende, eu sei, se você souber pegar com carinho, morro de amor por você. Como se fosse um passarinho. Lá no louco, né? Como se fosse um passarinho. Oh, my love, the love, yeah. Oh, my love, from that plane, to the window. Oh, the love, the happy love, your life. Oh, sarana, eu te dou a flor, você me dá amor. Depois que eu me satisfazer, dou o seu valor. Posso até casar com você, depende de eu ver. Se você souber pegar com carinho, morro de amor por você. Como se fosse um passarinho. Bicho da bicho, rabiléu, duelo, duelo, pra duelo. Dinho, dinho, dinho, lá. Conheço a la fina, se do leste, no heavy of land. Conheço uma la fran, conheço uma ilha lá. Conheço uma ilha da América Central. Eu conheço uma ilha que é muito badalada na da América Central. Oh, leve já, se do heavy of land. Conheço uma ilha. Muito badalada, da balada, da balada, balada, da balada, o badalada da América Central. Vou dizer o nome dela, é Havana Cubana, Havana Cubana. Onde tem sua gente de raça africana. E a ela, ela, ela, se happily from. Eu gosto dela como se fosse minha mãe, meu pai. Eu gosto dela como se fosse, fosse minha mãe, meu pai. Oh, ele lá, onde tem sua gente, de Conaura, onde tem sua gente, de Ponta Pical. Oh, conheço, conheço, eu conheço, conheço, eu conheço uma ilha da América Central, que é muito, que é muito, que é muito badalada. Vou dizer, vou dizer, vou dizer o nome dela. É a Fana Fana, é a Fana Fana Cubana, é a Fana Fana Cubana, onde tem sua gente, de raça africana. É a Fana, é a Fana, é a Fana Cubana, é a Fana, é a Fana, é a Fana Cubana, onde tem, onde tem, onde tem, onde tem sua gente de cor africana. Onde tem, onde tem, onde tem sua gente de cor africana. Onde tem, onde tem, onde tem sua gente de cor tropical. Oh, caro lado, onde tem sua gente de cor natural da América Central. Onde tem sua gente de cor natural da América Central. Conheço, conheço, eu conheço uma ilha. Conheço, conheço, eu conheço uma ilha que é muito badalada da América Central. Oh, eu vou dizer o nome dela. É a Bona Cubana. É a Bona, é a Bona Cubana. Eu gosto dela, gosto, gosto, gosto dela, como fosse minha mãe, meu pai. Eu gosto, gosto, gosto, gosto dela, como fosse minha mãe, meu pai. Eu gosto, gosto, gosto dela, como fosse minha mãe ou meu pai. Onde tem sua gente de cor natural, onde tem sua gente de cor tropical da América Central. Eu conheço uma ilha que é muito badalada, badalada, badalada, América Central. Oi, ye, ye, ye, ye, ye, ye, abaixo, louco, na casa é melhor, ele é muito virou. Oiê, oiê. Vocês fala, fala, fala como nunca se viu. Vocês fala, fala, fala como nunca se viu. Vamos viver livre, viver livre, viver livre no nosso Brasil. No nosso Brasil. Vocês fala, fala, fala como nunca se viu. Vamos viver livre, viver livre, viver livre no nosso Brasil. Vocês falam que o melhor país do mundo é o Brasil, é o Brasil. Vocês falam que o melhor pau do mundo é o pau-brasil, é o pau-brasil, é o pau-brasil. Vocês falam, falam, falam que o maior pau do mundo é o pau-brasil. Oh! Vamos fazer abrigo para o povo do nosso Brasil. Vamos fazer abrigo para o povo do nosso Brasil. Vamos ser mais humano com nossa gente lá do campo. No lugar de fazer bumbu na praça do Brasil, para botar gorila e demagogos, para dar no povo. Vamos dar comida. Ah, para essa gente do nosso Brasil. Oi, não adianta fazer gugu nas praças do Brasil, oiê. Para botar, oiê. Bota macacos, demagogo, para enganar o povo. Vamos dar comida para quem precisa, oiê. Tudo leste no Remy White. Vocês falam como nunca se viu. Vamos dar comida para quem precisa. Estou lá, vamos viver livre no nosso.